Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. Hoje, um verdadeiro Mais Futebol. Mais uma música com a participação de Pharrell. Pharrell, que este ano toca em qualquer música, transforma essa música em ouro. É impressionante. Bem-vindos então a mais um Conversas de Esquina. Sábado, 19 horas, estamos novamente na Rádio Zero. E hoje com uma convidada desde dezembro, que não tínhamos nenhuma mulher aqui no programa. Ela vem diretamente da TVI, onde é jornalista, e também é moderadora, comentadora, pivô, uma espécie de faz-tudo no Mais Futebol da TVI 24, às 22h30, às sextas-feiras, lá está, na TVI 24. Cláudia Lopes, boa tarde. Obrigado. Obrigada eu. Obrigado por ter aceito o convite aqui das Conversas de Esquina para esta hora de conversa. A primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o tiki-taka é melhor ao vivo ou em casa? Depende, estamos a falar de Barcelona ou estamos a falar do programa? Barcelona. É porque eu acho que o Mais Futebol também tem esse tiki-tac entre os comentadores. Mas o Mais Futebol já lá vamos. Ao vivo. Eu sou muito apreciadora do futebol do Barcelona e acho que, como dizia o poeta, as notícias da minha morte foram claramente precipitadas e, portanto, também acho que as notícias sobre a morte do futebol do Barcelona foram precipitadas. Sobretudo esta semana, que traz Neymar para o Barcelona. Não será um estilo de tiki-taka igual. Eu acho que isso esteve muito relacionado também com a liderança do Guardiola e da forma dele ser e a forma de pôr a equipa a jogar e os jogadores que ele tinha à sua disposição. Jogadores esses que obviamente vão envelhecer e, portanto, aquele estilo não dá para reproduzir, não dá. É uma coisa que tem muito a ver com a forma de estar e de ser e a qualidade técnica dos jogadores do Barcelona que o desempenhavam. Mas é melhor ao vivo. O tiki-taka tem prazo de validade? Tudo que são peças únicas não têm prazo de validade. Se nós olharmos para o design ou para a arquitetura, as peças são intemporais. Agora, ficam com os artistas que as praticam. E eu acho que este estilo vai ficar associado a este Barcelona. E no Santiago Bernabéu, que estilo é que viu no Real Madrid? É um estilo completamente diferente. As equipas de Mourinho jogam de uma forma diferente. São equipas que não têm que jogar bonito, têm que ser pragmáticas, têm que vencer. Ponto. É o estilo dele e, portanto, ele acima de tudo gosta de ganhar. É um estádio imponente também, obviamente. Estive lá este ano, portanto, já nesta época, encontrei um Camp Nou, estive na época passada, portanto ainda vi o Barcelona jogar com o Guardiola no banco e este ano já vi Mourinho numa fase ali já de pré-divórcio, quando se percebia claramente que ou ele vencia a Champions ou ele sairia do Real. Ele nunca foi uma pessoa amada pelos adeptos do Real Madrid, mas é um estádio completamente diferente, é uma atmosfera completamente diferente, mas estamos a falar de dois grandes estádios de futebol na Europa e, portanto, obviamente, onde uma pessoa sente essa atmosfera e o peso de estar em casa do Real Madrid ou em casa do Barcelona. E José Mourinho deveria seguir a frase que diz: não voltes ao sítio onde já foste feliz? Quem sou eu para dizer a José Mourinho o que é que ele deve fazer? Quer dizer, cada um no seu lugar, não é? Acho que tem a ver também com alguma sensação que ficou nele de um ciclo interrompido no Chelsea. Faltava ganhar uma Champions no Chelsea. Falta-lhe sempre ganhar qualquer coisa, ele, seja onde, com quem for, seja onde for. Mas eu acho que ele tinha essa sensação de um ciclo interrompido e que poderia fazer ainda mais e, portanto, que tem objetivos no Chelsea para lutar. E, como em tudo na vida, é sempre bom trabalhar onde há dinheiro. Sim, tendo em conta os 10 milhões de euros anuais que ele vai receber. Voltando aqui agora a Portugal, aterrando aqui em Portugal, corremos o risco de ter um campeonato dividido entre Benfica e Porto nos próximos anos? Não temos já. Mas agora com a liderança de Bruno Carvalho, pode haver alguma mudança, o chamado Yes We Can no Sporting? Mas do ponto de vista da liderança ou do ponto de vista desportivo? É que são duas coisas diferentes. A liderança levar a que, do ponto de vista desportivo, a equipa finalmente jogue para aquilo que é um grande? Eu acho que é exatamente ao contrário. As lideranças têm que se suportar nos resultados desportivos. Porque os sócios querem é resultados desportivos e se os resultados desportivos não aparecerem, não há nenhuma liderança que dure. E Leonardo Jardim não pode vir a mudar a forma de jogar do Sporting? É assim, não perdoem-me os homens, perdoem-me as mulheres que normalmente são um bocadinho mais sexistas nestas coisas, mas é uma linguagem feminina, é uma linguagem, vamos remeter para a cozinha. Sempre me ensinaram que não se fazem omeletes sem ovos. E o Sporting neste momento está... Tem ovos mais pequeninos. Sim. E em relação ao Benfica e à relação com Jesus, como é que um treinador que durante 4 anos ganha só um campeonato consegue manter-se mais 2 anos numa equipa como o Benfica, com uma pressão tão grande e com os piropos mais ousados que Jesus ouviu na Taça de Portugal? Eu acho que o Benfica é um case study. Muito sinceramente, sem ponto de ironia, acho que é um case study a forma como os adeptos reagiram à questão de Jesus, chamemos-lhe assim. Enquanto no Porto, ganhar só o campeonato já não chega, claramente, para a liderança do Porto não chega, e eu acho que o Porto tem uma estratégia que assenta na qualidade da sua estrutura, numa estrutura absolutamente sólida e de longo prazo. Depois o treinador pode ter um projeto para 2 anos, pouco mais do que isso nos últimos tempos. A estrutura é que está lá e mantém-se qualquer que seja o treinador. Enquanto no Benfica é diferente. Eu acho que no Benfica Vieira e Jesus tiveram uma política um bocadinho eucalipto, então, secaram tudo à volta deles e criaram uma relação de interdependência. Vieira apostou em Jesus e, portanto, Jesus é o treinador de Vieira, e Jesus está intimamente ligado também ao presidente e da forma como eles se dão e publicamente assumem essa relação que têm. O que é facto é que, do ponto de vista dos títulos, parece curto se olharmos Sim. para aquilo que tem sido a realidade da conquista dos títulos no Porto. Mas os sócios têm um discurso muito depois de Jesus mais nada. Parece Tony Carreira, mas é verdade. Sim. É depois de ti mais nada. E criou-se um bocadinho isso. E é uma coisa que eu confesso que me custa um bocadinho entender este tipo de raciocínio. Tipo, não há ninguém melhor do que Jesus, e porque Jesus pôs a equipa a jogar, e porque nós agora vamos à luz e já achamos que vencemos os jogos todos em casa. Os adeptos do Benfica tinham... Sim, mas então e os títulos, Sim. não é? Mas os adeptos do Benfica tinham essa falta já de ver o Benfica a jogar bom futebol, que se também tornaram dependentes de Jesus. Houve muitos quiques, muitos camachos na vida dos adeptos do Benfica. Sim, mas também houve Trapatonis, que não jogava bem, mas que foi campeão nacional. Portanto, para mim é essa questão, que é... Aquilo não é um concurso de beleza. Um campeonato nacional não é... Ou de nota artística, lá está. Lá está, não é um concurso de beleza. Aquilo não ganha quem joga o futebol mais bonito. Ganha quem ganha mais vezes. Ou quem comete menos erros, que eu acho que foi o caso do Porto este ano. E para mim, no desporto, e eu pratiquei desporto uma vida inteira, o objetivo é ganhar. Não ganhar a qualquer custo, portanto, ganhar sério, ganhar com lealdade, ganhar justo. Mas o objetivo no desporto é ganhar. Porque daqui a 10 anos... Eu acho que nós temos sempre um problema de memória histórica. E vivemos muito o momento. E achamos que o momento é uma coisa espetacular. Só que o momento passa. E daqui a 10 anos, quando nós formos aos almanacs, quando formos aos registros na internet, da época de 2012 a 2013, surge o Porto foi campeão nacional. Não Sim. aparece a nota artística dos jogos do Benfica. E porquê que o Benfica, que é uma equipa que toda a gente reconhece que joga um bom futebol e que joga um bom futebol com Jesus, teima nos momentos decisivos em falhar? O que é que se passa na mensagem que é transmitida? Eu acho que se existisse uma resposta para isso, Jesus gostaria de saber, não é? Sim. Nós depois podíamos lhe mandar o fecheiro áudio deste programa. Mas eu acho que isso não tem uma resposta simples, não tem uma resposta linear. Acho que há muito sinceramente uma mentalidade que está incutida nas equipas do Futebol Clube do Porto. E quando eu digo nas equipas, digo mesmo no plural, porque não tem a ver só com o futebol sénior, tem a ver com todos os escalões, tem a ver com todas as modalidades. E eu acho que a vitória é sempre daquele que a deseja mais. E eu acho que isso é a mentalidade ganhadora está muito incutida na mente do Futebol Clube do Porto, daí que eu acho que aconteceu o que aconteceu neste final de campeonato. Tem a ver também depois com uma outra parte da gestão de esforço. E isso é uma questão do treinador, não é? É ele que tem que responder por isso. Mas teve um bocadinho a ver ali com uma mistura de... E eu acho que também um demasiado cedo o Benfica acreditar que este ano era tudo. Sim, aqueles festejos na Madeira, sim, sim. E vamos partir agora para o campo das suposições e para o campo do futuro. Estamos para os supositórios, portanto. Se é no campo das suposições, é um supositório. Vamos chegar a agosto ou setembro deste ano. Imagino-se que o Benfica empata ou perde um jogo para o campeonato logo nas primeiras jornadas. Com que pressão é que Jesus e a própria equipa, e a própria estrutura, aliás, do Benfica vai viver? Podemos assistir a um novo caso estilo Fernando Santos? Isso é um se. Sim. Mais do que ser uma suposição, é um se. Se acontece isto ou se acontece aquilo. E eu recordo-me uma frase de um defesa central do Sporting chamado Marco Aurélio, que foi capitão do Sporting, que uma vez numa conferência de imprensa disse: o se era um grande ponta de lança, mas nunca marcou golos. Não, é um se. Agora, aqui de facto, eu não queria a pressão de Jesus se ele arrancar mal o campeonato. Se o Benfica na próxima época tiver um arranque de campeonato, como por exemplo este ano teve o Real Madrid de Mourinho, né, nas primeiras jornadas, eu acho que a pressão é absolutamente enorme. Mas eu não queria essa pressão para mim. Mas é uma pressão com a qual Jesus e Vieira vão ter que viver e vão ter que saber gerir. Mas será seguramente uma pressão muito grande, porque acho que a margem, depois destas três... chamemos-lhe finais, porque acho Sim. que o jogo com o Porto representava um pouco uma final. Depois destas três finais perdidas, a pressão para o início do próximo campeonato é muitíssima. Já no Futebol Clube do Porto, um treinador como Vítor Pereira, que tem apenas uma derrota em duas épocas de Liga Portuguesa, vai embora. Porquê? Porquê é que ele não conseguiu criar empatia com os adeptos? Não é só empatia, é porque ganhar só o campeonato não chega para o Porto. Há uma exigência muito maior. Claro, eu acho que há uma exigência no Porto que não há neste momento... É uma cultura de vitória, uma coisa que é um ADN já. Portanto, se nós olharmos para os últimos anos do campeonato, quer dizer, há uma hegemonia do Futebol Clube do Porto. Baixo Futebol, isto é só um parênteses, o Mais Futebol fez esta semana 13 anos, o site, e nós tínhamos uma fotogaleria das fotos mais importantes que marcaram de 2000 a 2013. E quando eu fui ver essa fotogaleria toda, é impressionante a qualidade de fotos que há do Porto a festejar títulos, os mais variados títulos. Portanto, se nós olharmos, e porque como é estes 13 anos que estamos só a analisar de 2000 para cá, tem sido fortíssima a hegemonia do Futebol Clube do Porto. Tem que ganhar só um campeonato, porque não chega. Não chega, sobretudo, quando não se faz uma boa carreira na Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões tem várias vertentes. Tem uma vertente, é a competição de maior prestígio, ponto número um, dá muito dinheiro, ponto número dois, e portanto o dinheiro faz falta em Portugal neste momento, seja quem quer que seja. É verdade. Faz falta a toda a gente. E há uma questão de montra e de prestígio. E facilita imenso negócios e grandes negócios de venda de jogadores. Foi um bocado mortal Vítor Pereira ter sido eliminado pelo Málaga. Não é por ter sido pelo Málaga, é por ter sido eliminado. Sim. Ponto. Ou seja, ali pedia-se mais que o Porto fosse mais longe. Até porque há um histórico muito recente, uma vitória, por exemplo, na Liga Europa. Quer dizer, o Porto tem uma presença regular e muito forte nos últimos anos nas provas europeias. E, portanto, pede-se mais a um Porto na Liga dos Campeões. E, muito sinceramente, acho que o Porto tinha uma imensa capacidade para seguir mais longe. Acho que isso também coincide com um período de Porto sem Moutinho. E aí, claramente, para mim, ao longo deste ano, existia um Porto com Moutinho e existia um Porto sem Moutinho. Acho que o João Moutinho é um jogador absolutamente ímpar. Pode não ser um jogador que, para mim, é um bocadinho... Eu tive o privilégio de vê-lo cruzar-se várias vezes em campo na meia-final com a Espanha, com o Iniesta. E acho que é uma coisa que, para que alguém que goste de futebol, enche o olho quando se vê cruzar de um lado de João Moutinho e Iniesta juntos no mesmo campo. Diz, pá, eles são pequeninos, mas eles dominam o mundo. Eles enchem este campo. E, portanto, eu acho que o Porto acusou nessa fase da Liga dos Campeões a ausência do João. Mas pedia-se claramente mais ao Porto e pedia-se mais ao Porto de Vítor Pereira. E ao outro lado da empatia, sim, não nego. Vítor Pereira nunca foi reconhecido, foi aceite, foi tolerado, mas nunca foi amado no Dragão. E com a saída de Vítor Pereira fala-se na sucessão do mesmo e cada vez surgem mais notícias de Paulo Fonseca, que estava e que está ainda no Paços de Ferreira, ser o próximo treinador do Porto. Quem vai para o Porto arrisca-se mesmo a ser campeão? Sim, voltamos à história da estrutura de há pouco. A estrutura está lá, está montada, é firme, é sólida, as pessoas têm condições de trabalho, são-lhes dadas todas as ferramentas. E depois, se souberem, se tiverem mãos para tocar aquele piano, ele está afinado. E com a questão do Paulo Fonseca, chegamos ao treinador português. Temos o Paulo Fonseca, temos o treinador do Estoril, temos também o Rui Vitória, no Vitória de Guimarães. Nós ambicionamos ter um novo José Mourinho. Eu confesso que não gosto de comparações. Acho que cada pessoa é uma pessoa. O José Mourinho é o treinador português de maior renome internacional. É um orgulho termos o José Mourinho. Eu lembro-me que quando ele estava... Eu acho que ele já tinha saído do Chelsea, sim. Mas o Turismo de Portugal fez uma campanha no exterior com ele e com a Marisa. E eu passei no metro em Londres e de repente vejo um Mupi, daquelas publicidades no metro, grande, com o Mourinho. Depois que me pus ao lado do placar para tirar uma fotografia, porque Mourinho estava em Londres numa publicidade. É um orgulho para qualquer portuguesa. Quanto maior for a projeção do José Mourinho, maior é a projeção de Portugal, dos portugueses, da qualidade dos portugueses, da capacidade de trabalho dos portugueses. Eu acho que ele neste momento é o maior porta-estandartes da bandeira nacional. Ponto. Sem dúvida alguma. Ele e Cristiano Ronaldo. Agora, eu acho que não se compara. Mourinho é Mourinho. Mourinho só há um. Como se o Marco Silva, se o Paulo Fonseca, se o Rui Vitória tiverem uma projeção internacional... É mérito de cada um deles. Eu acho horrível as comparações. Acho, sinceramente, como André Villas-Boas tem os seus méritos, e não é melhor nem pior, é diferente. Fez um excelente trabalho no Tottenham este ano, ficou a um ponto, se a minha memória não me falha, de conseguir um acesso à Liga dos Campeões. André, Zé é Zé, quer dizer... Mas nós não ambicionamos isso. Até o próprio Abramovich deu tendências disso. Ao contratar André Villas-Boas logo após a primeira época no Porto, e busca de novo. Mas isso é um erro de Abramovich. Isso é um erro daquilo que o dinheiro pode comprar. Agora, cada um... Eu acho que a coisa mais horrível no mundo é comparar pessoas. Ninguém é igual a ninguém. Felizmente, isso é que faz com que o planeta seja uma coisa tão extraordinária. Não há ninguém igual a ninguém. Eu acho que não se deve comparar as pessoas, porque para quem é comparado e está abaixo, e diz, você gostava de ser o novo Mourinho, Pá, eu se fosse o Paulo Fonseca, alguém me perguntasse isso, ou se eu fosse o Marco Silva ou o Rui Vitória, pá, dava-lhes uma chapada. Pá, dizia, não, o meu nome é Rui Vitória, ou é Marco, é... não faz sentido comparar as pessoas. Não, e acho feio. E quando a imprensa faz muitas vezes isso. Sim. Acho que é absolutamente deselegante. Eu ia chegar a esta pergunta, vou fazer agora um bocadinho mais tarde, mas já que falou nos termos de comparação, faço agora. Porquê é que teimamos a comparar Messi com Ronaldo? Em saber quem é o melhor do mundo. É comparar a Estrada da Beira com a Beira da Estrada. Pá, não tem nada a ver. São jogadores com características de jogadores completamente diferentes, portanto, com características técnicas completamente diferentes. Jogam... do ponto de vista de estrutura física, como atletas, são absolutamente diferentes. Messi é aquela coisa do géniozinho pequenino, não é? Ronaldo é um super atleta, é um atleta trabalhado, é uma pessoa que trabalhou imenso e trabalha imenso. E eu acho que a diferença deles é que talvez Ronaldo seja metade gênio, metade trabalho. E eu acho que o pequenino é só gênio, é só aquela coisa do... Pronto, ele nasceu assim. E acho que, por acaso, há uma história engraçada com o filho do Agüero, cujo avô é Maradona e o padrinho é Messi. E, portanto, toda a gente dizia, há poucas expectativas sobre esta criança. esteve na entrega da Bola de Ouro, a terceira consecutiva ao Messi. Ele é mesmo pequenino. Sim. Estava com um fato extremamente interessante. Mas houve sentido de alguma parte da organização ou de algumas personalidades que lá estavam, que dar mais uma Bola de Ouro ao Messi era um exagero? Ou a Bola de Ouro foi mesmo merecida? Isso é fazer uma afirmação, ou é fazer um raciocínio, tomar um partido que não... Eu acho que Messi cai mais no goto das pessoas. É tal empatia que nós falávamos. Cai mais no goto de quem vota. E quem vota, vota pela parte racional, não é? Uma análise dos títulos, dos jogos, dos desempenhos, mas vota também muito pela empatia, se gosta, se não gosta, se... Entre aspas, vamos à bola com, não é? Eu acho que Ronaldo é mais difícil. Ronaldo sofre do síndrome de estrela de rock. Ah, ele é uma popstar, claramente. Popstar, agora, é um ótimo miúdo. Eu tenho estatuto para lhe chamar miúdo porque eu tenho 40 anos, não é? Portanto, calma, não é? Ele não tem. E, portanto, eu posso lhe chamar miúdo, mas é no bom sentido. É uma ótima pessoa. Só que tem uma pressão mediática com a qual eu não posso nem imaginar a dificuldade que é de lidar. Não é? Ou estar todos os dias na revista, é se beija a namorada, é se não beija a namorada, é se leva o filho ao futebol, é se não leva o filho ao futebol, é se usa óculos, é se não usa óculos. Pá, o rapaz não pode dar um passo, que isso não esteja escarrapachado na revista. E que isso leva-nos muitas vezes a reagir, não das melhores formas, a ser talvez um bocadinho mais ríspido num determinado momento. Agora, tive o privilégio de já ter feito vários trabalhos com ele, e, além do contacto na seleção, nos campeonatos do mundo da Europa. Pá, ele é um ótimo miúdo. Ele é um ótimo miúdo, ponto. Só que isso não passa muito cá para fora. Sofre então com essa pressão mediática do que faz e que não faz. E ele já disse várias vezes com mágoa que se não fosse conhecido poderia ir ao centro comercial sem que ninguém o chateasse. E não pode. E assim não isso pode. Isso é um facto, não pode. Não pode ir. Voltando agora, chegando agora ao Mais Futebol, em conversa uma vez com o Pedro Ribeiro, ele dizia que se não gostasse tanto do programa, não se levantaria às sextas, às 6 da manhã e estaria na TV às 22h30 para fazer um Mais Futebol. Qual é que é o segredo do programa? O programa não tem segredos, tem afinidades, tem empatia. Sim. E tem no ar um pouco de todos nós, daquilo que somos. Havia público que já precisava de um programa de futebol sem ser o dia seguinte, ou prolongamento, ou o trio de ataque? Eu acho que o futebol não é o fim do mundo. O futebol não é o fim do mundo e para mim não é uma coisa séria. Eu tenho imensa dificuldade de explicar isso às vezes às pessoas que gostam de futebol, porque também nos insultam nas redes sociais. Porque vocês riram-se, porque vocês gozaram com... Ninguém está acima de nada, quer dizer, nós podemos gozar, então os humoristas vivem disso, nós podemos gozar com toda a classe política, mas de repente não se pode gozar com as personagens do futebol. Porquê? Estão acima de quem? De ninguém. Pode-se fazer uma caricatura de Obama, que deve ser provavelmente dos homens mais poderosos do planeta, mas não se pode gozar com os treinadores nem com os jogadores. Pá, give me a break, a sério, poupem-me, arranjem uma vida só para eles e preocupem-se com coisas interessantes, que é aquilo que eu digo muitas vezes às pessoas... que são fanáticas, porque eu respeito aquelas que amam verdadeiramente o seu clube. Dessas pessoas eu respeito, porque dessas pessoas vive o futebol. Os fanáticos não fazem cá falta, em nenhum departamento da sociedade. Qualquer tipo de fanatismo, para mim, pode acabar. E, portanto, com esses, não dou nem importância. O Mais Futebol vive de pessoas que não são doentes da bola. Vive de pessoas que gostam do jogo. Acima de tudo, gostam do jogo, desfrutam o jogo. Qualquer um de nós, no seu dia-a-dia, na sua vida, não perde uma final da Champions se estiver em casa. Sim. E vai fazê-lo com amigos e com jolas, não é? Com umas jolas pelo meio, e vamos nos divertir imenso a ver a bola, porque gostamos daquilo. O reflexo do programa, o programa não cai do céu aos trabalhões, não é inventado, o reflexo do programa tem a ver com aquilo que era o espírito do site e com aquilo que é o espírito do site há 13 anos. Portanto, há um espírito do Mais Futebol Site, não é? Que é a notícia, a atualidade, mas depois os vídeos, as coisas insólitas, a nossa secção do incrível, que é um pouco decalcado ou transposto para a televisão no arranque da TV24. Portanto, nós queríamos fazer alguma coisa que transportasse a marca Mais Futebol e que honrasse o seu legado na internet. Não pode ser uma coisa completamente diferente. Portanto, as pessoas que lá estão gostam de futebol. E se nós quisermos pensar, a diversidade daquele programa é feito porque nós temos alguém que é um bocadinho adepto, que é o caso do Pedro Ribeiro, alguém que tem a experiência do que foi o jogo, ou do que é o jogo, como foi o Tony, como foi o Moser, como foi o João Pinto, como é agora o Pedro Barbosa. Portanto, alguém, como se costuma dizer, que sabe da poda. Temos o Nuno Madureira, que vem do lado do jornalismo, portanto, do lado de quem faz a análise. E temos o Tomás Moraes, que é o nosso muito amado outsider. Alguém que dá uma outra visão. Esta é a complementaridade das pessoas. Independentemente das pessoas muitas vezes dizerem ah, não está ninguém do clube A ou do clube B, obviamente com o mediatismo que todas estas personagens têm, porque vivem para lá do programa. O Pedro Ribeiro faz rádio há, não sei, para aí 20 anos. Pedro, perdoa-me, mas acho que sim, há 20 anos. Portanto, tem... É uma pessoa reconhecida, tem a sua própria carreira e as pessoas sabem qual é o clube dele, mas ele não está ali para representar nenhum clube, como as pessoas sabem quem é o Tomás, né? Por todo o trabalho que ele fez na seleção de rugby. E algumas pessoas sabem qual é o clube do Tomás, mas as pessoas não estão ali para levar recados. Não estão ali para levar recados de direção nenhuma, nem para falar pela voz do dono. As pessoas são adultas, têm uma cabeça e são todas pessoas muito inteligentes para serem capazes de responder pela sua própria cabeça. E há uma leveza ao longo do programa, essa necessidade de não tornar o programa muito sério. Tem a ver connosco, nós somos todos naturalmente chonés, não é? Portanto, nós temos essa costela de chonés, sobretudo no top dos chonés, temos mais eu e o Pedro Ribeiro. E é um bocado esse o espírito, porque o site tem esse espírito leve, tem esse espírito de provocar as pessoas, de criar reações das pessoas. Quando o nosso Barbosa chegou, que era uma pessoa que tinha uma imagem pública de pessoa séria, nós dissemos, Barbosa, atenção, porque isto não é um programa para ser levado a sério. E ao longo do tempo, o Pedro percebeu o espírito do programa. Soltou-se imenso, eu acho que ele hoje, do ponto de vista público, terá até uma outra imagem. As pessoas olham para o Pedro Barbosa, nunca se esquecendo da carreira dele, porque ele foi um jogador absolutamente extraordinário, mas até vendo hoje o Pedro com outra leveza, porque ele adaptou-se àquele espírito. Claro que ele às vezes diz, muitas vezes quando o programa acaba, sobretudo para mim e para o Pedro, né? Pá, vocês esticam-se brutalmente. Pronto, mas entrou naquele espírito e faz parte. Nós temos uma dinâmica durante a semana de troca de e-mails, de falarmos ao telefone, de discutirmos os temas de programa. As pessoas não se sentam ali sem saber ao que vão. Os nossos convidados, normalmente é engraçado, as pessoas têm sempre um pouco medo de vir a programas de televisão, no futebol, mas é muito engraçada a relação com que nós ficamos com todos os nossos convidados após o programa. E o caso do Marco Silvestiano é um exemplo disso. Ele esteve duas vezes no Mais Futebol, porque à segunda, quando eu falei com ele, depois do Estoril se apurar para a Liga Europa, ele diz, eu disse, Marco, gostava muito que voltasse, agora já sei ao que vou. E as pessoas divertem-se, ou seja, as pessoas sabem que não estão ali. Não vamos deixar de fazer as perguntas pertinentes, mas também não vamos tratar mal ninguém. E recebemos bem as pessoas e recebemos-las com o nosso espírito, com o espírito da boa disposição. E ficam, as pessoas ficam, vêm ao programa, fazem o programa e depois do programa ficam connosco à conversa, uma hora, duas horas, às vezes for preciso, e ficamos todos a falar de futebol e a falar. Nós não fazemos aquele programa só naqueles 90 minutos do programa. Portanto, há uma preparação antes e há uma vivência depois, porque faz parte do espírito daquela equipa. É essa diferenciação, aliás, que faz com que o programa tenha as audiências que tem e que cria a simpatia. Eu acho que é como tudo. Aquilo que nós fazemos... vê-se, transmite-se, sente-se, embora seja televisão, eu acho que se sente a forma como as pessoas... notam que é verdadeiro. Claro, exato. Sim. Acho que as pessoas notam que aquilo há de facto espírito de equipa. E que há pouco tempo, foi engraçado, porque há pouco tempo eu e o Ribeiro não concordávamos, mas as pessoas não têm que concordar. E pá, sou amiga do Pedro há 500 mil anos. Eu conheço o Pedro pá, desde 95. São muitos anos. Eu não conheço o Pedro só do Mais Futebol. E somos amigos, somos verdadeiramente amigos. E discordámos, E houve logo comentários no Facebook. Porque eles hoje... Pedro pôs a Cláudia no sítio. Coisas deste género no Facebook. Sabemos que as redes sociais são pródigas em pessoas que dizem imensos disparados. Pá, eu e ele, no dia a seguir, trocámos umas mensagens. Pá, está tudo doido. Nós não temos que concordar. Agora, obviamente, quando as pessoas não concordam, pessoas como nós... defendem apaixonadamente o seu lado da argumentação, como é óbvio, não é? Mas que ele não é suposto ser uma coisa só para concordarmos uns com os outros. E o Mais Futebol tem um prazo de validade? Acho que daqui... ou é um programa com o formato que tem longos daqui, anos daqui a 20 anos acho que não estarei lá. Sim. Claramente não. Não, acho que o formato não tem. Acho que o formato não tem. Embora o formato se vá reinventando e vá tendo espaços novos e todas as semanas nós tentamos ter sempre alguma coisa que seja um bocadinho fora da caixa. Isso, da nossa maluqueira, dessa maluqueira vive o facto de nós surpreendermos as pessoas e as pessoas saberem que não estão sempre à espera todas as semanas da mesma coisa. Estão à espera de um género. Isso sim, eu acho que as pessoas que nos são fiéis esperam um género, mas gostam sempre de ser surpreendidas. Ah, ninguém estava à espera do vídeo do Raul Meireles a cantar na vitória da taça do Fenerbahçe, não é? Pronto, e da forma como nós o passámos e repetimos e brincámos, mas sem nunca desrespeitar o Raul Meireles. Quer dizer, uma coisa é brincar com, outra coisa é gozar com. Eu acho que brincar pode-se brincar com tudo. Gozar é sempre uma falta de respeito. Há a possibilidade de Tony Moser ou então João Vieira Pinto voltarem ao programa nos próximos tempos? Tony tem voltado... Sim. Faz parte da mobília. Faz muito parte da nossa mobília. O Moser é uma pessoa que nós, quem ganhamos, muitíssimo. Tem um problema mais, que é treinador, e portanto os treinadores no ativo andam mais às voltas. O João é nosso amigo. O João tem sempre a porta do estúdio, da TVI, aberta. É uma pessoa que toda a equipa adora, que nós adoramos mesmo e que somos amigos. E quando fazemos os almoços de Mais Futebol, essas pessoas estão e são convidadas. Porque fazem parte da mobília. São da família, não... A família pode estar longe, mas não deixa de ser família. E portanto nós, obviamente o João não pode ser neste momento nosso comentador. Exato. Porque é uma pessoa que desempenha uma função na seleção e portanto é complicado estar a falar dos jogadores que estão no campeonato português ou do desempenho dos jogadores portugueses, deixa-o numa situação um pouco confortável. Agora, obviamente faz para o que eu digo, a única expressão mesmo é essa, eles fazem parte da mobília. Há pouco falávamos da questão do fanatismo ligado também ao Mais Futebol, também ligado ao futebol em Portugal. Porquê que, e centrando o caso aqui em Portugal, porquê que o futebol mexe tanto com as emoções e as energias das pessoas? Porque o futebol é uma paixão. Nós não explicamos racionalmente porque é que escolhemos um clube. É uma paixão muito avassaladora. Se calhar porque nos faltam outras que nos preencham. Eu acho que as pessoas precisam do amor incondicional. Toda a gente precisa de um tipo de amor incondicional. Normalmente o amor mais incondicional que as pessoas conhecem é o amor incondicional dos filhos, não é? Porque há uma relação incondicional. As pessoas gostam dos filhos incondicionalmente, mesmo que eles partam qualquer coisa lá em casa, não é? Não deixam de gostar deles, e o inverso também é verdade. Eu acho que há de facto um vazio de princípios, nós temos a necessidade de pertença sempre ao grupo. Nós gostamos de pertencer a um grupo, temos que nos encaixar num determinado grupo. E o futebol preenche um bocadinho essa lacuna. E as pessoas, pois está, é uma paixão. Não se explica porque é que a pessoa é do clube A, B ou C. A maior parte das pessoas, a grande maioria das pessoas, tem essa relação de paixão e de estarem apaixonados eternamente pelo seu clube. E, portanto, isso tolda um bocadinho a visão racional da coisa, não é? Não temos a noção de entretenimento, né, ligado ao futebol. Eu acho que isso é uma coisa muito mais americana do que nossa. O futebol americano é um entretenimento, é um espetáculo para a televisão, os intervalos são pensados para a televisão, a forma como aquilo está montado é montado para a televisão, aquilo é um espetáculo. Por muito que não se perceba as regras, quem gosta de ver produto televisivo desportivo não perde, ou tem que ver pelo menos uma vez na vida um jogo da NFL. Tem que se perceber, porque aquilo é uma coisa tecnicamente muito bem feita e pensada para a televisão. O futebol, eu acho que só é pensado para a televisão ao nível da Liga dos Campeões, aí sim é montada a coisa e feita a coisa para a televisão. Na nossa liga já estamos um bocadinho longe disso. E o nosso futebol está formatado para quê? Para o debate durante a semana? Para o soundbite? Para as arbitragens? Para o disque-disse? Eu acho que o nosso futebol continua a ser formatado para a discussão de segunda-feira. No dia seguinte, nós gostamos de discutir na segunda-feira com os amigos e com os colegas se foi penalti, se fomos roubados, porque lá está, se calhar faltam-nos outros temas pelos quais nós tínhamos tanta paixão. Eu adorava que as pessoas em Portugal se envolvessem politicamente, com a mesma paixão com que se envolvem pelo futebol. Porque se nós tivéssemos essa consciência enquanto cidadãos, seguramente teríamos um grau de exigência com a classe política completamente diferente. E como é que uma pessoa ligada tanto ao desporto e ao futebol tem essa percepção tão nítida dessa necessidade de aplicarmos aquilo que nós aplicamos no futebol à nossa vida cotidiana? Não lhe perguntam, mas tu falas sobre futebol, porquê é que dizes essas coisas? Dá muito essa questão. Porque falar sobre futebol não é ser futebol. Uma coisa é aquilo que eu faço, outra coisa é aquilo que eu sou. E isso é bom que as pessoas percebam na cabeça delas. Sim. Que há toda uma diferença. Eu faço aquilo que faço e faço jornalismo desportivo desde 1998. Já lá vão 15 anos, portanto já lá vai algum tempo. Agora, as pessoas são multifacetadas e as pessoas são muita coisa numa pessoa só. Eu não sou só futebol. Isso é uma visão absolutamente redutora. Aliás, às vezes é complicado das pessoas perceberem isso, né? Eu tenho outros interesses, tenho outra visão do mundo, leio jornais, leio livros, ouço música, vou ao cinema. Por muito estranho que possa parecer a algumas pessoas, mas eu não falo de futebol quando chego a casa, não é? Há todo um mundo para lá da bola e há uma consciência de cidadania que eu acho que cada um de nós devia ter e lutar por ela, não é? Portanto, quanto mais informadas são as pessoas, melhores cidadãos elas se tornam e melhor é a nossa democracia quanto mais exigente forem os seus cidadãos. Acho que as pessoas não têm esse grau de exigência. As pessoas gostam de pôr nas mãos dos outros. Ah, eu votei, eles agora aí tal que decidam. Ah, não. E agora, pegando nessa Cláudia Lopes, qual é a opinião da Cláudia Lopes sobre o estado a que Portugal chegou? Como é que nós chegámos aqui? Fomos nós todos que chegámos aqui. Nós não todos nos... juntos? Claro, nós não nos pedimos demitir. Nós não nos podemos demitir, cada um de nós, da sua responsabilidade. Por uma razão muito simples, porque há anos que mais de metade dos portugueses não votam. As pessoas queixam-se de quê? Não fazem a parte delas. As pessoas não sequer se dignam no dia das eleições ir lá votar. Porque não ir votar, a pessoa pode sempre dizer: ah, eu nem sequer pus lá estes gajos são uns bandidos, são uns bandalhos. Não. E há uma coisa que eu acho: como eu acho que os cães são o reflexo dos donos, os políticos são o reflexo da sociedade que nós temos. Nós somos um povo de esquemas. Nós adoramos um belo esquema. Se nós podemos fugir aos impostos, vamos fugir. Portanto, nós gostamos de esquemas. E somos historicamente assim. Não é? Nós criámos um império e conseguimos dar cabo disto tudo. Portanto, é que os senhores que lá estão, a nossa classe política não foi importada. Eles não vieram de Marte. Eles são portugueses. E nós temos também, então, a culpa naquilo que... Como se costuma dizer, cada um tem o que merece. E nós temos capacidade de ver um futuro melhor, ou vamos ter um futuro melhor... Ou vamos ficar por aqui, nesta cepa torta da recessão económica, da dívida, da recessão económica, da dívida. Estamos não, condenados a isso. Não acho nada disso. Não. Acho que nós gostamos de nos queixar quase na mesma medida com que gostamos de trabalhar. Nós somos um povo que faz. E sempre fizemos. Nós agarramos nas pecarias de uns barcos que não valiam nada, né? E atravessámos o mundo de um lado ao outro. E aquilo não valia nada, aquilo era uma pecaria de uma casca de nós. Mas nós... criámos sistemas de navegação, criámos navegação não só do ponto da orientação no mar, de cartas, tudo isso. Nós fizemos imensa coisa. E nós fazemos, temos aquela coisa de que gostamos de nos queixar. Gostamos. É, mas isso é nosso, não vale a pena. Não vale a pena. Até pode-se tirar os portugueses daqui, mas não se tira essa coisa dentro do português de gostar de se queixar. Mas trabalhamos. Acima de tudo, eu acho que nós precisamos de uma liderança forte. Todo o português, quando sai daqui, quando vai para o estrangeiro, é elogiado em todo o lado a trabalhar pela sua capacidade de trabalho. E não é pelo desenrasco, é pelo improviso. E o improviso só está ao alcance daquele que pensa rápido, que perante o problema tenta arranjar uma solução. Nós não nos fixamos no problema, fixamos-nos na solução e arranjamos essa solução. E se não há um parafuso, pá, há um pionês, mas aquilo vai resultar. Agora, nós vamos sair daqui porque nós sempre saímos. Nós sempre saímos. Agora, não somos é de sair... Com muito barulho, porque nós fizemos uma revolução e que não morreu ninguém em 1974, não é? Nós conseguimos mudar um regime político e não morre ninguém, não se dá um tiro. Portanto, nós somos, acima de tudo, eu acho que se houvesse um partido em Portugal chamado Nacional Porreirismo, nós éramos Nacional Porreiristas. Não somos de nos chatear muito, mas fazemos. E acho que um pouco mais apertados, ou acho que, por exemplo, a manifestação ano passado em setembro é uma revelação de que quando esticam muito a corda, nós não gostamos muito e pomos um bocadinho as unhas de fora e vamos lá e damos a cara à luta, mas nós somos um povo de trabalho Isso que ninguém nos tire, nem, ninguém diga ao contrário, porque isso é verdade. Mas não estão a esticar novamente a corda em Portugal? A corda e os bolsos. Já nos esticaram o bolsinho todo até ao limite. Eu acho que aquilo que mais me chateia, eu acho que é talvez aquilo que chateia a maior parte das pessoas que pagam impostos. Sim, eu pago e não é tão pouco quanto isso. Eu não me importava de pagar impostos, os mesmos que pago, se eu os visse bem aplicados. Quanto, temos cada vez mais impostos e menos Estado. Não, é que nós fizemos a nossa parte. Nós, cidadãos anónimos, sim, as empresas fizemos a nossa parte. Nós arrepiámos caminho, nós cortámos nas nossas despesas, nós reorganizámos a nossa vida, nós reorganizámos as nossas empresas. O Estado não o fez. Porque o Estado continua a viver acima das suas possibilidades. Porquê? É pá, porque não são eles que pagam, somos nós. Correiro, não é? Eu continuo, como se costuma dizer, como o povo diz, é que os provérbios e os ditados só existem porque fazem sentido, não é? Porque ninguém iria repetir uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. E há um provérbio que diz: eu com as calças do meu pai era um homem. É o que o governo faz. Com o nosso dinheirinho, é pá, é bom para esbanjar. Não é deles, não são eles que pagam. O que é que terá de mudar nessa concepção de Estado para que o país dê realmente seriedade? As pessoas têm que ser sérias. E esta gente mente com os dentes todos que está na boca. E mente 4 em 4 anos quando há eleições. E a maior parte do povo, desculpa-me a expressão, pá para este grupo. E acredita. E as pessoas deixam-se de levar. E deixam-se de levar com a irresponsabilidade de não votarem. Não é? Porque as pessoas... É preferível votar em branco. É preferível chegar lá e votar em branco e dizer: eu não acredito nesta classe política. Agora, ficar na praia e não votar, é as pessoas estarem-se a demitir de alguma coisa que uma geração anterior a nós lutou até à inconsciência para nós termos o direito de voto. Estava a referir há pouco... A revolução? Sim. Estava a referir há pouco que não tinha aqui mulheres desde dezembro do ano passado. Antes do 25 de Abril as mulheres não votavam. A minha mãe, para sair do país, precisava de uma autorização do meu pai. Isto, as pessoas hoje em dia que têm 20, 30 anos, isto para elas é um universo paralelo. Eu estou a falar de alguma coisa tipo Twilight Zone. Aquilo que eu faço hoje em dia, que é sentar-me e apresentar um programa de futebol, há 30 anos atrás era impossível, porque as mulheres não faziam isso. Porque as mulheres não tinham esse direito. Portanto, alguém lutou muito antes de nós para que nós hoje pudéssemos gozar esses direitos sem muitas vezes termos a noção de que os estamos a gozar. E votar é um direito. E há muita gente que lutou muito por ele. Toda a gente não pode agarrar nele e basicamente ir para a praia no dia das eleições. Até depois queixamos-nos do quê? Não temos essa moral então para nos queixarmos. Em relação àquilo que será Portugal, se aquela tivesse que fazer um plano, uma perspectiva daquilo que vai ser Portugal até 2020, 2025, o que é que a Cláudia diria? Qual seria o momento, o breaking point do nosso país face à situação atual? Eu acho que a gente sobrevive. Acho que nós chegamos lá. Nós chegamos lá ao outro lado do túnel. Talvez com muitas baixas. Né? Talvez com dureza. Seguramente nada disto vai ser fácil, mas eu acho que nós precisamos de ter a consciência de exigirmos uma classe política melhor. Uma classe política que trabalhe para as pessoas e não que se sirva das pessoas. E onde é que está essa classe política? Muita dessas pessoas que têm qualidade estão nas empresas privadas porque ganham incomparavelmente mais e, portanto, não estão para abdicar de um emprego, de uma carreira nas empresas privadas para abdicarem disso por um salário de ministro que é baixo, porque as pessoas continuam, claro que se ganha, uma pessoa ganha 500 euros e a gente diz que o secretário de Estado ganha 3 mil e tal, eles dizem: ladrões, bandidos, vão-me rebolhar. Sim, mas se as pessoas têm qualidade e estão no setor privado ganham infinitamente mais. Portanto, também acho que para termos uma classe política, por incrível que possa doer às pessoas, acho que para termos uma boa classe política ela tem que ser mais bem paga e a carreira política tem que valer a pena, porque senão nós ficamos só com aqueles que vêm do aparelho do partido e que não servem para nada e que ninguém quer em lado nenhum porque nunca souberam fazer nada, a não ser fazer parte dos aparelhos do partido. Aliás, temos um no governo e outro na oposição. E lá está, como é que nós vamos explicar isso às pessoas? Há pessoas que defendem isso e são bastante achincalhadas nessa matéria de explicarmos às pessoas que para atrairmos boas pessoas, inteligentes e capazes, temos que aumentar os ordenados no Estado. É muito simples. Aquilo que a gente compra nas lojas dos chineses é barato, mas não é bom. Para ser bom, tem que custar um bocadinho mais de dinheiro. Pá, nós temos uma classe política um bocado made in China, portanto. Mas fomos nós que quisemos comprar barato. E agora sofremos as consequências disso. Voltando, agora arrebenta pelas costuras. Voltando ao futebol e pegando na questão da classe de dirigentes, A classe de dirigentes também tornou o futebol em Portugal em algo também virado para o fanatismo, em vez de virar essa questão para o entretenimento. As palavras dos dirigentes põem gasolina no fogo que já está ateado. É uma estratégia. É uma estratégia de governação, se nós quisermos dizer. Porque aquilo que mobiliza mais as pessoas é encontrarmos um inimigo exterior. Porque isso faz com que as pessoas olhem só para o inimigo exterior e não vejam os próprios problemas que há dentro dos clubes. Portanto, arranjar um inimigo exterior e incendiar essas pessoas contra o inimigo exterior faz com que muitas das direções dos clubes possam passar assim entre os pingos da chuva sem se molharem muito. Mas isso não mata essa visão do futebol como espetáculo? Porque parece que andamos todos aqui com uns pauzinhos... Não, mas os espetáculos têm que dar lucro. Todo tipo de espetáculos têm que dar lucro. As bandas só dão concertos porque dá lucro. As companhias de teatro só levam peças à cena porque têm que dar lucro, não é? No futebol também não é a Santa Casa de Misericórdia. Tem que dar lucro e há uma indústria. Ponto. E os jogadores têm que se comprar, têm que se vender, tudo isso. Mas depois há aquele lado mais apaixonado que tem que se gerir com essa irracionalidade que é... Aqueles que estão do outro lado, ou que estão em cima, ou que estão em baixo, ou que estão no norte, ou são sul, eles é que são os bandidos. E as pessoas seguem isso e pronto. Vai-se governando assim. E tal como falamos para a classe política portuguesa, a classe dirigente do futebol nacional é o reflexo dos adeptos, ou os adeptos tornam-se o reflexo daquilo que são os seus dirigentes? Há uma vantagem, é que as pessoas votam em massa para as eleições dos seus clubes. Ah. É? As pessoas votam em massa. Nós agora, ultimamente, temos sempre um registro, o maior registro sempre. Sim. De pessoas que votaram nas eleições do Clube A ou B. Portanto, se calhar é melhor meter as urnas das legislativas nos estádios. Ao domingo, depois da bola, talvez as pessoas votassem mais. E porquê é que nós, enquanto povo português, vivemos alegres e contentes com o futebol? Ao invés de criticarmos essa tal classe política, temos demasiadas horas de futebol em Nós somos mediterrâneos, não nos podem tirar daqui, nós somos o que somos, nós gostamos, faz calor, nós não somos alemães, não é? Quando chega o verão, todos nós, por muito profissionais que sejamos, por muita teoria da produtividade que exista, nós trocamos uma bela tarde de trabalho por uma bela tarde a comer caracóis e a beber umas cervejolas. É genético? É cultural. Genético não é, mas é cultural. E é algo impossível de mudar? É, não nos podem tirar da bacia do Mediterrâneo, nem a nós, nem aos espanhóis, nem aos italianos, não é? Porque é uma questão... É chato trabalhar com calor, É mais fácil trabalhar na Alemanha, não é? Podemos mudar, onde chove, sim, e faz frio. É mais agradável estar num escritório climatizado na Alemanha do que não estar na praia em Portugal, não é? Podem-nos mudar a forma de fazer política, podem-nos mudar até a forma de ver futebol, mas não nos podem mudar na forma de ser perante a vida. Não nos podem tirar da bacia do Mediterrâneo, não. Não pode, não dá. Não nos podem não vamos conseguir isso. Não vamos conseguir mudar culturalmente. Não vamos conseguir mudar culturalmente. Nem eu queria. Pá, não queria ser belga, nem suíça, nem ser como eles. Pá, que eles são uma chatice também, não é? O que é ser português? É porque é uma questão que é assim... Nós morremos, portanto convém que a malta se divirta enquanto cá anda, não é? A malta não fica para sempre. Convém tirar algum gosto da vida e fazer coisas que nos dão prazer. Acho que podemos tentar equilibrar com tudo, com o trabalhar, e quando trabalhar, trabalhamos a sério, ser profissionais e tentar ter a maior produtividade possível naquilo que fazemos, e quando nos divertirmos, divertimos-nos também a sério. Agora, nós falta-nos esse equilíbrio. Sim. Não é? Se nós... extremistas. É, e o... Se pudermos estar de baixo a receber do Estado e ir à praia, é uma coisa espetacular para o português. Lá está, nós gostamos do esquema. E o que é ser português? O que é essa coisa de ser português? Ser português não sei o que é, mas eu não trocava por nada deste mundo. Ah, sinto mas um orgulho não há imenso. Uma definição. Sinto um orgulho imenso. Não é uma coisa que... Não há uma definição de português. Quer dizer, Camões, pessoas já tentaram fazer isso. Já. Os fadistas já tentaram fazer isso. Não vou eu aqui fazer uma definição do que é ser português. Mas é uma coisa extraordinária. Mas não temos igual entre a parte do mundo? Não. Eu tenho um imenso orgulho em ser português e quando estou fora do país, sobretudo nas... Voltamos à história de... Quer seja em férias, quer seja nas competições, nos grandes palcos do futebol, nos campeonatos do mundo e da Europa, tenho um imenso orgulho em dizer que sou português. E às vezes quando olham para nós do meu lado, tipo, tipo agora na Europa, não é? Aquela malta que não gosta de trabalhar e que vive com o dinheiro da troca e tal. Não, nem pensar. Mas nós não temos essa... nós, portugueses, a maior parte, não temos esse orgulho em ser portugueses. Falta-nos essa autoestima. para gostarmos de nós próprios enquanto portugueses? Eu acho que nós temos lá fora sempre, acho que cada vez que nos tiram aqui do retângulo e nós chegamos lá fora, nós dizemos que somos orgulhosamente portugueses. Cá dentro gostamos de dizer a mal uns dos outros. Mas precisamos de sair daqui, precisamos de emigrar para perceber que... Não é de emigrar, eu acho que... Eu pessoalmente quando estou fora tenho sempre saudades de Portugal. Tenho sempre saudades de Portugal. Sério, acho que há coisas aqui que não há em mais lado nenhum do mundo. As nossas jardinhas são maravilhosas. Então que estamos no mês agora dos Santos Populares, não há nada melhor do que a nossa salada de pimento e pepino com umas sardinhas assadas. Se isso é ser português, ok. Acho que a nossa comida é maravilhosa. Acho que a nossa comida, a nossa diversidade cultural é maravilhosa. Nós somos dos países mais antigos no mundo com as fronteiras que temos atualmente. Sim. A nossa história é maravilhosa. Nós consumimos imensos filmes sobre feitos, sobretudo dos americanos, não é? Porque a coisa vem de Hollywood. Está a dizer, estes gajos, quando eram... Quando andaram a tirar o chá dos navios abaixo aos ingleses, pá, nós já éramos um país, já nós andávamos aqui com golpes palacianos na corte há não sei quantos séculos, pá, está sério, são os meninos ao pé de nós, do ponto de vista histórico, são os meninos, eu adoro história de Portugal, adoro história, ponto, sim. Gosto imenso de romance histórico e gosto imenso de história, e nós temos uma história, uma diversidade cultural riquíssima e temos marca dada e espalhada pelo mundo inteiro e não há nada que me tenha marcado mais do que ter estado, já era a segunda vez que eu estava na África do Sul, mas só estive em Durban pela primeira vez na altura do Campeonato do Mundo em 2010 e ver a marca de Fernando Pessoa na cidade de Durban, desde o liceu onde ele andou, uma estátua que tem no centro da cidade, os primeiros versos de Pessoa que são escritos em inglês porque ele estudava em Durban, o facto de a cidade ter mudado de nome e ter sido batizada inicialmente como Porto Natal, porque os portugueses chegaram lá na véspera de Natal. Portanto, há uma marca, e isso orgulha-nos de ser portugueses, não é? Nós estamos do lado de lá do mundo, não é do lado de lá, é no lado de baixo do mundo, completamente no lado de baixo do mundo, e percebemos que andámos por aqui, e fomos nós que chegámos aqui primeiro. E não temos essa percepção, então, daquilo que é ser português, mas isso é uma visão interessante. Às vezes as pessoas não se recordam, não se lembram, então não se querem lembrar daquilo que é ser português. Faltam 5 minutinhos para terminar o programa de hoje, e a pergunta que eu lhe fazia era, quem é a Cláudia Lopes? A Cláudia Lopes é uma pessoa perfeitamente normal que, por acaso, no trabalho que faz aparece na televisão das pessoas lá em casa, não é? E isso desperta um fascínio maior. Mas há esse fascínio para a personagem da televisão? Há sempre um fascínio pelas personagens da televisão, porque nós partilhamos a intimidade com as pessoas. As pessoas estão de pijama na sala e nós estamos lá com elas. Portanto, as pessoas tendem a olhar para nós como alguém que partilha essa intimidade, não é? Mas não partilhamos, porque nós... As pessoas conhecem-nos, mas nós não conhecemos as pessoas. É uma coisa extraordinária. Mas sim, há esse fascínio pelas personagens da televisão. E as pessoas tendem a achar que nós somos assim uns seres esotéricos e que temos uma vida espetacular de artistas pop. Não temos. Falámos aqui na questão do Mais Futebol há pouco, dos 20 anos e já não estar a fazer o Mais Futebol. Se tivesse que ver o seu futuro e tentar perceber onde estava, onde é que a Cláudia Lopes estaria daqui a 10, 20 anos? Onde é que gostaria de estar? Em Portugal, presumo? Reformada, para ótimo, sério, não. Eu comecei a trabalhar tão cedo, preciso estar reformada cedo, mas reformada para quê? Onde é que vai a minha reforma daqui a 20 anos? Bem, não vamos falar nisso. Não, acho que ainda há imensa coisa do ponto de vista profissional que eu quero fazer. Experimentar rádio, não? Experimentar rádio era uma coisa que eu gosto. Há um desafio que eu e o Pedro Ribeiro já falámos várias vezes, gostávamos muito de fazer alguma coisa em conjunto na brincadeira. Tipo, já brincámos com isso a dizer Lopes e Ribeiro Limitada. Podia ser uma casa de ferragens, mas é um programa de rádio. Quem sabe? Uma extensão do Mais Futebol para a rádio, porque não? Não, a nossa maluqueira é extensível a vários outros temas que não só ao futebol. Foi então mais um Conversas de Esquina. Voltamos então no próximo sábado. Não perco a repetição deste programa, segunda-feira, às 9 da manhã. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Let me liberate you. You don't need no papers. That man is not. fucking blast. Everybody get up. Do it like it hurt, like it hurt. What you don't like?